Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Eu já tive show, emoção, flow, multidão gritava o meu nome, balançando a mão entre doses de uísque. Surgia noitada, me envolvia, camarim, mina, cocaína. Me seduzia, não tinha nada, não dava nada, só cantava. Não merecia, nunca merecia, o público aplaudia. Tropecei, caí, voltei, nunca mais saí. Verdadeiro adorador, antes de ser um MC, ele ainda não achou, não. Tá procurando o verdadeiro adorador. Tô me candidatando, eis-me aqui, Senhor. Por ti, vou adorando do meu jeito, se preciso for. Morro rimando, não tenho nada, pouco que tenho, o Senhor me deu. Vestes largada, meu empenho é todo seu. O dom desce, a rima sobe, a unção toma conta. Adoração em extinção, no mundão dos mexilomba. Adoração em extinção, no mundão dos mexilomba. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Corta pra mim, Percival. O verdadeiro não precisa do sensacionalismo do jornal. Seguindo o caminho, subindo degrau por degrau, um de cada vez. Pra quem não acredita em milagre, é só olhar pra nós três. Inspirando miséria, suspirando mudança, referência pra cima que eu tô sem esperança, desacreditado. Babando rancor e veneno pronto pro terror. Eu ofereço paz, muita luz, muito amor. É, muito amor. Sou cordeiro, um pele de lobo, resgatador do povo. Acendo canhões, escrevo canções, quebrando grilhões, trazendo renovo pros meus. Doa a quem doer, vire a cara quem quiser. Sem terno e sem gravata, minha missão é não dar passo pra trás, pois sei bem o meu objetivo. E de pregar o evangelho a todo ser vivo, resgatar os moleques do crime, da droga, das trevas. Se adorar de verdade é morrer pela palavra, tua minha vida, me entrego por ela. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, e mesmo assim ainda é difícil achar aqueles que são de verdade. É raridade, a humanidade perece por não conhecer a palavra. Pregador de alto nível se torna invisível aos olhos de Cristo por muito blá blá blá e pouca prática. Fala muito e não faz nada. É o evangelho de circo, tudo é uma piada. Tipo Paulo e Silas, hoje é coisa escassa. Adorar e clamar e as cadeias serem quebradas. No século 11 que todas as coisas são tão avançadas, robotizadas. Sei que poucos sairiam vivo de dentro de uma fornalha. Queimariam como um palha. É muita pose, é muita farsa, palhaçada. Adorador era Davi e nós vai na mesma pegada. Em espírito e em verdade, sem maldade, saca? E a mesma fita, o nosso em rima e ele fazia com harpa. E tem gente ainda que é desacreditada. Jesus nunca disse que nosso rap tem menos valor que notas oitavadas. Mas também os crentes não ajuda. Não perceberam que adorar não tem nada a ver com música. Mas também os crentes não se liga que adoração não tem a ver com cantoria, mas sim estilo de vida. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. Deus ainda não achou, ainda tá procurando. O verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador.